minutos a 900 para meu pé, está a 19 milhas de Salvador, com 1-0, é a correção, 1-1 no POB. Oscar Mike Yankee, ciente, autorizado direto para o Itapuã, reporta para a descida. Copiado. Estabilizado no localizador, gol 9128. Gol 9128, aguarde transferência para a torre. Para. Que é 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2235 251, 3191. Chama a torre, frequência 118 decimal 95. 3895, gol 9121. Estou em Salvador, gol 9122, bom dia, no ILF. Gol 9128, bom dia, ajuste no 019. Continua a aproximação, reporte no externo. Reporta no externo, gol 9122, 962. Turno 962, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Autorizado ILS X-Ray, reporta passando zona. Desce para 2019, reportadora 962. Controle, eu acho que a Mike Yankee está no ideal de descida. Acho que a Mike Yankee, livre descida, reporta através de próximo. Yankee. Patango, November Romeo Oscar, controle. Certo. Patango, November Romeo Oscar, serviço radar encerrado. 60 milhas, nordeste do VR de Salvador. Chamo o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, apresente Aracaju, obrigado. Azul 2710, controle. Escuta 2710. Azul 2710, serviço radar encerrado, 60 milhas, nordeste do VR de Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 3, muito obrigado, bom dia, até já. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, para chamar Mike Yankee, bom dia. Torre Salvador, Oscar Mike Yankee. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, Torre Salvador, ajuste 109, o vento 170 graus, 109. Yankee. Mike Yankee, confirma intenções para seguir pouso pista 17? Afirmativo. A gente não atrasa para reportar no momento, autorizado o cruzamento final 10, base pela direita, reporte final 17. Reportarei na final 17, Oscar Mike Yankee. Voo 9128 no Solis 31, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direita 1219. Charlie Alfa Tango, bata, confirme. Sim, se livre acionar, chame para o táxi. Na final, Oscar Mike Yankee. Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado para pouso na 17, Oscar Mike Yankee. Salvador, eu sou 3436, tem que dar informação November. Sou 3436, aciona a identificação. Terça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. 050 via Bomed 1, sou 3436. O Charlie Alfa Tango, autorizado o táxi, reporte conta de espera, pista 7, táxi Romeu. É Oscar Mike Yankee, no solo 36, libera direito, taxi Oscar, e prossigo táxi, ou estacionar frequência livre. Charlie, Alfa Tango, decolando presente? Afirma. 121, 70 graus, 12 nós, decolagem autorizada. Tango fora. Charlie Alfa Tango, decolado aos 36, mantém a escuta aguardando instruções para transferência. Tá, mantém aguardando transferência, Tango. Uno 962, chama torre frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Codor Urbana 962, zona está estabilizada. Papa Romeu Charlie, Alfa Tango, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 1200, grato. Uno 962, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro no 019. Informa o tráfego Alfa Serra 50. Decolou pista cabeceira 35, confirmando, afastando do campo. Paciente, o 962. No 9, reporta visualizado com o local de pouso. O 019, para manter referências visuais ou no meu pé, reportar visual com o local de pouso, tá? Localizador, 962. Sente o gol no 962, mantém a aproximação, aguarde pista no zero livre. Está visual com o local de pouso. Charlie Alfa Tango, frequência livre. Livre, Tango. Gol 1962, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 12 nós. Autorizado pouso, gol 1962. Zulu 90, informa velocidade de casa. 180. Eco Zulu 90, reduza para 170 nós. 170, novembro. Novembro já avisou, Serita. Então, Gecos do Novembro, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295, galera. Papatango, Eco Zulu November, Torre Salvador, ajuste de altímetro no 019, vento 160 graus, 12 nós. Visual com Boeing 737 da Gol, sinal para pouso no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado o cruzamento da sinal 1-0, base pela direita, reporte sinal 1-7. A extensão de pouso é na 3-5, Felipe. Gente, pouso 3-5, reporte curta sinal para pouso. Informa o tráfego já em curtíssima na pista 1-0. Novembro, ponto na curta da 3-5. 962, no solo de 41, libere direita, chame controle de solo em 121 no decimal 9. 29, obrigado. Patatão, Eco Zulu November virtual com campo? Afirmativo, Felipe, totalmente. Gente, Eco Zulu November, tráfego ainda 9 estado, vento 160 graus, 10 nós, pista livre. November, autorizado por. Eco Zulu November, tráfego avistado no momento, pouso autorizado, pista 35, repito o vento, 160 graus, 10 nós. November, pouso autorizado. Controle 3436, pode voar o 366, devido a informações. 3436, informa a proa do desvio por quantas milhas irá manter? É exatamente a proa do 366. 3436, vai efetuar o procedimento do ILS Whisky? Afirmo. 3436, desça para 2500 pés, ajustando 019. Autorizado Serra Vitor 366, ILS Whisky, reporte estabilizado. Gente, 2519, autorizado 366, autorizado ILS Whisky, 3436. Gente, Papatango, Eco Zulu November, estacionar frequência livre. interceptando o Glide Globe. 3436, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 3436. 3436, bom dia ainda. 3436, bom dia, mantém a aproximação, reporte visual com campo, ajuste de altímetro 1019, chuva leve a moderada sobre o campo agora. 2019, aguardando, 3436. Avistou, 3436. 3436, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado pouso 10, 3436. Cena 3436 no solo às 5-3, confirme as condições da pista. A frenagem está boa, está molhada, mas a frenagem é boa. 20 graus, libera a direita, chame o controle solo em 1219 decimal 9. 1219, obrigado. 3378. Plan 3378, aciona identificação, chegada Bomé de Uno autorizada, desça para o nível de voo 050, voe direto ITAP, altímetro no 019. Positivo, direto ITAP 5.475. Altímetro no 019. Afirmativo no 019, muito obrigado. TAN-3745, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 1-2 nós. Aí decola, pista no zero, TAN-3745. Gol 1790, after the traffic has taken off, please line up and wait, runway 10. Gol 790, we're clear for line up and wait, runway 10. TAN-3745, decolada 01, chame controle de Salvador em 120, décima 8. 208, TAN-3745, já. Guardião 05, Torre, Salvador. TAN-3745, contato radar, dá para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado voz direto líder. Após 2.000 para de Leda, final 360, tá 3745. Gente, Guardião 05, confirma autonomia? Campo do momento. Positivo, obrigado, tá sim. Colagem. Gente, autorizado alinhar cabeceiro no 7, decolado, vento 150 graus, 10 nós. 05 confirmando, vai prosseguir via litoral ou direto? Litoral, Gol 1790, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 109. Gol 1790, livre decolagem, pista no zero. Fora do solo, Guardião 05. Guardião 05, decolado aos 03, transfere controle Salvador em 120, decimal 8. Transfere ao 08, graças. Gol no 790, decolada 04, chame controle Salvador em 120, decima 8. Controle 108, bom dia. Sim. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, pula meu pés e confirmir a prosseguir 500 pés de litoral após acender para o meu pés para Ilhéus. Afirma, permanece 500 pés até a boca da Bahia, posteriormente para a travessia, acende o número pés e mantém até Ilhéus. Gente, 05, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra. Pessoal, gol 1790, passing 2.5, climb 370, Boca Jam, Boca Jura, departure. Gol 1790, with a contact on departure, climb to flight level 370, via Boca departure. Look at your flight level 370 or 1790. Yep. Era nave que modulou? Da 3378, desafio restrições para 3000 pés, que nem a Downa 09. Positivo para 3000 pés, 3378. Guardião 05, quando possível, estimado para ingresso na terminal Ilhéus e pouso em Ilhéus. Terminal Ilhéus aos 40 dessa e Ilhéus aos 05 da próxima. 05, então estimado para ingresso na terminal Ilhéus 1540 e estimado para pouso aos 1604. Afirmo. Gente. Salvador 3745, posto da Divana proa de Montiva, a ideal seria essa proa para evitar formações à frente bem leda. 3745, faça os desvios que forem necessários, aguarde coordenação com o Centro Recife para voar Montiva. Gente, aguardando então, na presente direita, proa 225 para evitar formações de leda. Gente. Aproximadamente 40 milhas, o 3745. Gente. E 745, voe direto pro base. Voe direto pro base, tá 3745. obrigado. Desça para 2.000 pés, altímetro na 019, após etapa Voidona, autorizado ao final do procedimento ILS X Rei da pista na 0, reporte estabilizado. Tran 3681, decolada 08. Chame controle de Salvador em 120, destino 8. 208. Bruno, bom dia. Tran 3681, decolou nossa escuta. Tran 3681, contato radar, suba para o nível de voo 340, da presente autorizado para direto Leda. 340, prog Leda, 3681. Go 1790, climb to flight level 370. Call Recife frequency 125.45, if unable 126.85. Go 1790, call 125. 125.45, unable 126.85. Restaurant. Tran 3745, chame centro Recife. Frequência 128.35, alterno 125.1. 2835. 251 na voa, certo? Controle elevador, Guardião 05 no farol. Guardião 05, informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Suba para o nível, suba para o 9.000 pés e no limite da terminal de Salvador, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1, tem frequência livre da presença. Centro, tranquilo, livre, vou virar para imaterar o número 10 para Gels, 121 na 1 Gels. 120, décima 1. 120, coro. Quer dirigir a esquerda, 3681. Confirme a prova por quantas milhas, 3681? Por 180, 30 milhas. Gente. 3.081 após desvios, voe Leda. Leda. Salvador, papa, informação, vai ser só, informação, papa. Prossiga para o controle, papai, uniforme, Mike, uniforme. Ok, está mantendo o nível 190, agora com a proa de coral. Uniforme, Mike, uniforme. Gente, mantenha a proa de coral e retorne a frequência do controle Léo na frequência 120, décima 1. Localizador 3378. Tran 3378 completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Tran 3378. Tran 3378, mantém aproximação, reporte visual com campo, ajuste 1019. Chuva moderada sobre o campo. Torre, boa tarde, 1556, ponto zero pronto, mantendo, assistente do tráfego em aproximação. Dono 556, mantém o ponto de espera. Vai manter. 1230, descerá 1050. Azul 4082, acione identificação, chegada a Bomed 1 autorizada. Desça para o nível de voo 050, voe direto TAP, QNH 1 na 08. 08, de curva à direita, pode voar Monte, voo 3681. 3681, voa em Leda, aguarde coordenação. Já se encontra no brilho, de um brilho máximo. Ok, obrigado. 3681, voe direto Motiva. Motiva 3681. Azul 4082. Prossiga para o controle. 4082, solicita desvio à esquerda, proa 050. Informa que não será possível voar ETAP, deve interceptar a chegada em Duna. Gente, confirme por quantas milhas eu desvio na proa 050? Por 40 milhas. Gente, reporte na proa de Duna. 4082. É 3378 no solo de 15, libere a próxima direita, chame controle solo em 121 decimal 9. 1219, vai chamar o 3678. Bono 556, autorizado a alinhar e decolar. Pisto no zero, vento 150 graus, 07 nós. A linha decola, cabeceira no zero, 556. Bom dia, 6213, está pronto. Xaner 6213, bom dia. Mantenha o ponto de espera aguardando instruções. Informe a aeronave que iniciou a rolagem, mesmo perfil de saída, nível e destino. Ciente, 6213. Uno 556, decolar 217, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 108, obrigado e boa tarde, Uno 556. Controle Salvador, Boa tarde, Luna 556, passa 1800. Luna 556, contato radar, suba para o nível de voo 360 após 2000 pés, voe direto Leda. 360 após 2000 pés, direto Leda, Luna 556. Salvador, papapá, uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme, sem identificação. Fiz 681, chame Centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. 2835, 261, no plano. No 25.1, na primária. Uniforme para descida. Uniforme Mike Uniforme está em contato radar agora 68 milhas de Salvador. Voe para a posição Bomed para interceptar a chegada Bomed 1 no altímetro em Salvador 1018, desça para o nível de voo 050. Descendo para o 5050, acione identificação, chegada à mão autorizada. Chame quando pronto para descida, altímetro em Salvador, no 08. Chegada à mão, chama de altímetro. Decolagem 0062, 1-3. Para 2000 pés, QNH, no 08. Autorizada sinal do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reposta estabilizada. Autorizada ILS X-Ray, pistola 0, irei reportar estabilizada, azul 4083. Voo no 556, suba para o nível de voo 340. Sub, mantém o nível de voo 340, solicitado pelo Centro Recife. 340, restrito pelo Centro, voo no 556. SAP. Vai, SAP no copo. Linha 213, decolado aos 21, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, 6213. Salvador, Oxanea 6213. Oxanea 6213, contato radar, siga para o nível de voo 360, via saída São Bruno. Via saída, informa que vai tentar um desvio, 6213, inicialmente na proa 2-1-0. Gente, confirme por quantas milhas, 6203? 6213, a proa afirmativo 2, proa de Leda, é 6213. Gente. E decolada 1-0, vamos fazer. Tá bom, Roberto, será fatal? Prossiga, Tchorna Fatango. Decolou o Cicerante, é com Índia. a Matéria 50, equipamento Terra-Terra, acionado 0170, com proa de Salvador, para pouso, circuito da 17. Carla, passando ciente, voe para... mantenha a CA de antiga rotatória, aguarde autorização para chamar a torre. Ok, vou aguardar. O controle, com a palavra da Matango, vai fazer um sobrevoo no encontro das águas. Depois, está autorizado o sobrevoo? Aguarde, Charlie Patango, coordenação com a torre. Aguardada. Alfa Tango, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, graças. Alfa Romeo Charlie, Alfa Tango, Torre. Tá no CEASA, senhora. Autoriza um sobrevoo no encontro das águas, a próxima estrada do coco. Charlie, Alfa Tango, ciente do sobrevoo, ajuste de altímetro no 018, vento 140 graus, 07 nós. Informo o Boeing 737 da Gol, iniciando rolagem pista no zero, com perfil de saída Pulca, com curva esquerda. Ciente, está mantendo 500 pés, está acionado 0170, tá, o Alfa Tango. Ciente, Tango. Zero, chame centro Recife, na frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1, no 556. Em caso de falha de comunicações, 340 é o nível final, 1235-1251, obrigado, boa, boa na 556. Uhum. Azul 4082, ILS. Azul 4082, completa final de chame torre, frequência 98, decimal 95. 1885, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4082. Azul 4082, boa tarde, mantém aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste de altímetro no 018. Informa o tráfego à esquerda, mantendo aproximadamente 700 pés, com seu pouso. Ok, não tenho tráfego no TCAS, ficarei atento, Azul 4082, aguardando autorização. Alô 9128, decolar 225, chame controle Salvador em 120, decima 8. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, Gol 9128, decola. Gol 9128, contato radar, se dá para o nível de voo 350, via saída Pucca. 350 na Pucca, Gol 9128.